vocês não sabem a minx que tem no meu link. Por isso eu vivo relax. Com double cup flutuando na prometazin. Todo jump back to back. Mano, ela relaxa quando eu trago o green. Mano, ela fica relax. Nessa fase tô tirando o melhor de mim. Vivi assim on my neck. Diamonds on my teeth. Diamonds on my ring. Diamonds on my feet. Diamonds on me. Diamonds on my teeth. Diamonds on my neck. O meu copo já tá transbordando, ele tá lotado de syrup. Sua bitch, ela tá me olhando, sabe que eu tenho double cup. Ela gosta quando eu chego, mano, no drip, slash nesse club. Sabe bem quando eu tô portando, gosta quando eu tô no level up. Vocês não sabem metade que eu sei, nem adianta agora minha gang. Slime no beat, drip no fit. Tô contando essas notas de 100. Essa sua beat, quer dar palpite. Mando se fuder, não vem que não tem. Querendo meu convite, fakes os meus kits. Eu quero uma caixa de Zenz. Vocês não sabem o corre que eu fiz pelo jean. Por isso eu vivo relax. Sem substância, não, mano, não bolo fininho. Tudo jump back to back. Ela vive, eu não sabia que eu era assim. Quando ela fica relax. Nessa fase, tô tirando o melhor de mim. E assim é uma neck. Vocês não sabem, amigos, que tem no meu link. Com double cup flutuando na prometazinha. Mano, ela relaxa quando eu trago o green. Nessa fase tô tirando o melhor de mim. Slime tá no fim. Hoje eu continuo. Ela dá pra mim. Já que eu sou lindo. Pode pedir pra mim. Tudo que quiser. Bitch, vem pra mim. Mano, ela sabe que aqui tem jean. Eu não tenho tempo pra essas minas facinho. Ela só sabe que eu tenho o green. Minha cabeça tá girando, eu só fico playzinho. Mano, eu só tramo com meus irmãos. Esse jogo do trap, sei que tá na minha mão. Eu não tenho tempo pra levar sermão. Esses mano falando, eu fumando balão. Não quero saber de vibe negativa. Disso, mano, eu não falo da minha vida. Por isso, mano, disse, chega dessas brisas. Tentou me tirar uma bela tentativa. Chega dessa porra, vou deixar de lado. Toda minha vida eu tenho batalhado. Esses mano chega agora, acho que são avançados. Mas mano, eu tô no jogo, cê tá ultrapassado. Vocês não sabem a mix que tem no meu link. Por isso eu vivo relax. Com double cup flutuando na prometazin. Tudo jump back to back. Ela vive, eu não sabia que eu era assim. Mano, ela fica relax. Nessa fase tô tirando o melhor de mim. E assim é uma neck.